Uma proposta que não se pode recusar. Máfia e os gangsters no cinema. What's holding him up? Programa de Maria Beatriz Alves. I want you to rest well, and a month from now, this Hollywood big shot's gonna give you what you want. It's too late. They start shooting in a week. I'm gonna make them an offer he can't refuse. Mala vida, appartengo all'onorata, pur si ci impizza vita, io non faccio una sgarrata, sogno picciotto di e sacci uguali sui meduviri, conosco tutti gli buoni maneri, a mia manda passare anche neri, persona resoluta e di sostanza. Io non sopporto certa prepotenza, passai la gioventù dalla casanza, ora non pono suca presenza, ma la vita ma appartengo all'onorata, pur si ci impizza vita, io non faccio una sgarrata, so calabrisi sogno di sti parti, aspettato un tasto a zone tutti, all'occorrenzo core me o se sparti, su spalancati lì finestre e forti ed io che tengo usando un tale vini su pronto pa' affrontare le infami a chi sta gente ci risponde a rimi pitti sono pronti cento lami ma la vita Máfia, originalmente italiana, consiste numa rede de crime organizado dentro do qual existem vários grupos conhecidos como famílias ou clãs. Inicialmente, os habitantes da ilha da Sicília juntavam-se para proteção e para imporem a sua maneira de fazer as coisas perante a justiça criminal. Esta aliança e o pouco respeito pelas autoridades deu origem ao que se conhece hoje como a máfia siciliana. Cosa Nostra é o termo preferido pelos membros dessa organização, a qual observava um código rígido de conduta. No século XIX, mafioso era um adjetivo que significava na Sicília alguém arrogante, alguém que desafiava, alguém ousado e orgulhoso. A máfia tinha como principais atividades um esquema ilegal de proteção aos negócios de alguém ou de um grupo, através da intimidação e do emprego de violência. Arbitravam também conflitos de interesses entre os seus beneficiários e famílias. Os clientes pediam ajuda, a qual, no jargão siciliano, se dizia fare vagnare o puso, para assim evitarem ser lesados. Muitas vezes eram coagidos a terem essa proteção. O pizzo é uma forma de extorsão exercida sobre os comerciantes locais por parte das máfias italianas. Este serviço solicitado de ajuda alternativa muitas vezes era conveniente, pois resultava de atividades que não podiam ter o apoio das forças de segurança pública. Muito frequentemente, implicavam transações no mercado negro. O cliente tentava precaver, com o pagamento de proteção, hipóteses da sua mercadoria ser roubada. Cada família, cosca ou cosce, em siciliano, dominava uma área, um território, um bairro de uma grande cidade ou de uma cidade pequena. Guardate sto figlio mio quanto è sti bello, come somiglia lo so papà, tieni lo chiuzzi malandrinetto, cori sto cori bello da mamma, stamma Infamità e tu da fare grandi presto a crescere. Sperre cuderti sempre a maniari. L'onore da famiglia a mantenere. Figlio suo a tuo padre la vendicare. Dammi perdono sti paroli, ma non mi posso rassegnare. Cacciami st'odio che tengo un do cuore, figlio a tuo padre la vendicare. Questa è la tarantella delle tarantelle, che tutto il mondo balla con bontà per chi appartiene all'onorata società. Suonatore, attaccate! Cecilla, a voi l'onore. Abballate, abballate, che ci ho detto di prima luce. Con due zompi e con due sati, dimostrate che valete. C'è cantore, tu che si vuoi marcio non terare. E danci scuola ste figliore, quando si fanno a valere. Ma se parlo per me te, io mi traso di diritto, ma sogno un marcio del suo ballo. E soddisfazione d'ogno. Riservato ai diritti, e capocci e camorristi, e con una notte a parte, vivo a ballo e con i reggi, e con una stagione fa, che stiamo a ballo dei picciotti che sempre onore fa. Thank you. No século XIX, o termo geral máfia implicava agir de maneira protetora, criando-se vários grupos de pessoas que tinham a sua própria definição de justiça perante a sociedade. Estes pequenos grupos agiam inicialmente na proteção dos pomares citrinos e do roubo de gado. Eram recrutados entre os criminosos mais violentos e experientes para precaver atos de banditismo sobre os proprietários das terras. Começaram a gerar problemas na Sicília e a extorquir dinheiro aos proprietários das terras. Este aglomerado de clãs deu origem ao que conhecemos hoje como máfia italiana. Por volta de 1861, começou a ascensão destes grupos italianos ao poder. A máfia conseguiu expandir as suas atividades criminosas e infiltrar-se em cargos políticos e na economia. Escusado será dizer que a corrupção e o suborno se instalou com os mafiosos a pressionar os eleitores a escolherem os candidatos, Seus preferidos. Até a igreja estava envolvida em esquemas mafiosos, obtendo com esta ligação propriedades na Sicília. Para se fortalecerem, começaram a fazer julgamentos secretos de lealdade e seguiam um código de conduta designado por Omertá, que ditava, entre outros mandamentos, que um membro nunca deveria procurar as autoridades para fazer justiça e nunca deveria cooperar com as mesmas também. Com a imigração de italianos para os Estados Unidos na última metade do século XIX, muitos agricultores e pessoas sem ou com poucas aptidões escolares buscaram melhores condições de vida. Até 1910, o número de italianos, só em Nova Iorque, eram 500 mil e deu origem à primeira geração de italo-americanos. Neste período, havia organizações criminosas de judeus e outras de italianos imigrados, principalmente no sul da Itália e Sicília. Fammi compagna tu, notti lucenti, e un innocente osanno puri santi. Sogno che incia con peggio delinquenti, pacchi d'infame sbirri e confidenti. O fossa maledetta, fonde scura, tu mi chiudisti tutti i toporti. Oh mammi c'è da bella chi dolori ti consumasti l'occhi piristenti. Ma chi ci dici male allo signori, mi sogno carcerato eternamente. Dopo 30 anni di vili galera, non ci sperava che io mi ne esci fora. Ma ecco che mi arriva la notizia, o presidente mi firma la grazia. Signor Presidente, che grazie a vostra sogno fuori le mura, ma ormai la vita mia non è più niente, e ho sogno un morto vivo all'aria pura. Ma quanto gusta, signor Presidente, a vita innocente condannato. L'oro di tutto mondo non è niente per riparare sto grande peccato. Saluti a voi compagni di sventuri, domani cambia pure la mia sorte. E se davvero c'è stino, signori, la vita mia finisce con due morti. Thank you. c'è a riunione illonorata. Russi si fanno i nomi ricoderti, infame che la fecero a sgarrata. Presenti, contamosi ci siamo tutti quanti, a mezzo a noi ci sono due serpenti, che hanno appavato tutta infamata, un giuramento nostro e sacrassai, e con sbaglio non si può salvare, con scarno non si perdona mai. Sono due cannavari, a reggi l'onorata, a metà già scuranza, si può riparare, con un poco di crianza, ma quando un cento mezzo, un scarro infamità, non c'è riparo ai nutri, che non sa società. Siamo noi a leggi l'onorata, a metà già scuranza, si può riparare con un poco di crianza, ma quando un cento mezzo o scarro infamità non si può salvare la nostra società. Dei nostri tre vecchi antenati cavalieri di Spagna, Osso, Mastrosso e Carcagnosso, colgo e raccolgo tutte queste parole sparse al vento e li seppellisco in un pozzo profondo sotto il livello del mare. Giuriamo, saggi compagni, che non verranno mai scoperte né oggi né domani e nemmeno nell'ora del giudizio universale. E se qualcuno le scoprirà, la pagherà da 3 a 5 colpi di pugnale, come è prescritto per regola sociale. Lo giuro! Oh, di pensieri, luoghi giro di malinconia, si campo vegno di Dio bella, da chi sta terra non ci torno più, si campo vegno di Dio bella, da chi sta terra non ci torno più. Ringrazio a tutti amici che trovai, che murano con forza un tale guai, mucaggio sti pensieri sogna assai, ma vi ringrazio stessa amici miei, se campo vegno di Dio bella, da chi sta terra non ci torno più. Campo vegno di Dio bella, da chi sta terra non ci torno più. Mi parto la mattina tutto affritto e mi ricoglio a sera stanco morto, a me arriva un talo barracone, mi vendo la cucina a cucinare, e quando viene l'ora di mangiare, per dire a mamma per le mie pensieri, si campo vegno di Dio bella, da chi sta terra non ci torno più. Si campo vegno di Dio bella, da chi sta terra non ci torno più. Ma io lo letto e non posso dormire, famiglie e figli cari, si mira intorno ma allegra il cuore, mi sveglio la mattina e sogni vari, si campo vegno di Dio bella, da chi sta terra non ci torno più. Si campo vegno di Dio bella, da chi sta terra non ci torno più. O primeiro centro de influência da Cosa Nostra foi em Nova York. Entre 1890 e 1910, o Five Points Gang era uma organização criminosa de descendência italiana que ocupou uma área anteriormente dominada por gangues irlandeses. Paolo Antonio Vaccarelli fundou o Five Points Gang, que recrutou figuras celebrizadas de marginais como Al Capone e Lucky Luciano. Apoiaram políticos corruptos, ameaçaram eleitores e falsificaram resultados. Os únicos rivais eram o gangue de Monk Eastman, muitas vezes descrito como um judeu, o que poderá não ser verdade. A máfia americana é uma rede de crime organizado constituída por americanos e italianos que na década de 1920 conseguiu conquistar o poder com o negócio de álcool ilegal durante a Lei Seca, período em que o álcool era proibido nos Estados Unidos. Desenvolveu outras atividades criminosas, tais como corrupção, suborno, roubo, contrabando, prostituição, lavagem de dinheiro, apostas ilegais e, mais tarde, tráfico de droga. Conhecida pelos seus crimes violentos, a máfia norte-americana também deixou, pelo menos, duas personagens importantes na sua história, Al Capone e John Joseph Gotti, que se tornaram ícones da cultura popular. anos 20, durante o período em que vigorava a lei da proibição do álcool, estes gangues italo-americanos, juntamente com outros grupos etnicamente diversificados, entraram no crescente negócio de contrabando de álcool, transformando-se em pequenas empresas criminais sofisticadas. A Prohibition, ou Lei Seca, entrou em vigor em 1920 e ilegalizava a venda, produção, importação e transporte de bebidas alcoólicas. Durou até 1933. Esta iniciativa fez disparar o crime organizado, que diversificou as suas atividades. As máfias na altura tinham como fonte de rendimento a prostituição, o jogo e o roubo. Esta lei abriu novos horizontes financeiros na produção e contrabando de bebidas espirituosas. Grupos no submundo criminoso rivalizavam pelo negócio no mercado negro. Pensando que a ilegalização fazia reduzir o crime e a violência, esta só serviu para a incitar. O regime fascista de Mussolini queria a todo custo acabar com as atividades criminosas durante o seu poder. Queria esmagar as atividades da máfia. Vagas de imigrantes partiram para os Estados Unidos, incluindo membros de organizações criminosas. A máfia siciliana acabou por se juntar aos negócios da máfia americana. Muitos imigrantes que viviam na extrema pobreza acabaram por se juntar à máfia como modo de melhorar as suas condições de vida. Notte passata senza pigliare sogno, a ragionare così che sugli spiriti sanno, montagne non finire per contorno, e discutendo se faceva giorno. E me moglie era a casa che aspettava, e non sapeva quando io mi cogliva. Un piatto e frisa che si rifreddava e il lato figlio mio che ciangiva. Giorni festa iva a stare a casa, c'è un motivo la famiglia già via. Veniva mio compare e mi chiamava, dovremmo nasci poco, tapo dire. Da incia poi conciava tanti amici, sapiti andiamo a fare una partita, pigliate bambini che volete, chi era festa di la mala vita. A ti un giang da io mandavaio, a onde non si gira giorni e notti. Ormai la legge è una saggiamente, e chiusa resta andando cuore forte. Dove ne trava in giallossa, pensava la mia casa e i miei figlioli, ma che io non ci scavo una fossa, su per le cose vecchie faccio i nuovi. se fermai e cascavaro un profondo fosso e l'arbro da scienza ci cantaro attorno semenaro rose sciuri e poi dettaro un codice sociale un codice gli uomini donuri chi sono fatti ad intolocali. Non tutta gente ci può dire sì, ma solo tu veramente vali, tu cuori invece pronto a soffrire, e canusci a casa penali, dalla galera comincia la scuola, e tutta l'arte si può imparare, e quando ne esci ci voli ancora. A prove sangue che faci tremare. Cerca permesso se tu vota sì, e se ti dico sì non ti fermare. Ma stai attento chi si può morire e chi fa reto non si può tornare. Cerca permesso se tu vota sì e se ti dico sì non ti fermare. Ma stai attento chi si può morire e chi fa reto non si può tornare. E chi fa reto no. Alla città tu ma L'acqua ti voglio esti da sorgenti, 11 sono uomini galanti, non sogno criminali né delinquenti, è puro su. Tempo che fu, tre cavalieri da Spagna se partiru, dall'Abruzzo a Sicilia passaru, e poi ca in Calabria se fermaru. 21 anni lavoraru sotto terra, per fondare le regole sociali, leggi d'onori di sangue e di guerra, leggi maggiori, minori e criminali. Esti regoli di sangue e d'omertà, da patria figli si li tramandaru. Isti sui leggi di la società, leggi così un ta storia d'assaru. Camurra e mafia è società organizzata, 'Ndrangheta, camurra e mafia, Sicilia, Napoli, Calabria onorata. La mattina a mezzo di lumari, na barchicetta vitti navigari, 5 veli e 7 marinari, uno di chi stime vosi domandari. Giovanotto, dicete che cercati, onore e sangue, e un ci rispondia, sopra sta barca se voi inchianati, onore e sangue, troviamo per la via. E me portaro a mezzo di lumari, t'anisoletta in omo favignana, ho gente tutti chi stati a scutari, sta in a terra vicine a Santana. Ndrangheta, camurra e mafia, leggi d'onore, leggi d'omertà, 'Ndrangheta, camorra e mafia, e cosgarra nudda pietà. Dan c'era nu castello cu tre stanzi, ondi la prima puzzava infamità. Tre cucci sangue da seconda ci trovai, mentre in da terza nu corpo in società. Degni e meritevoli fu arreconosciuto, sotto all'arbero una scienza battiato, onorato circolo a tutti vi saluto, fino alla morte a voi subvincolato. Io faccio l'uomo per sangue e ponuri, e per scacciare l'infamia e tradituri. Niente perdono e nudda pietà, chi stu m'imponi stu corpo e società. Ndrangheta, camorra e mafia, è società organizzata. 'Ndrangheta, camorra e mafia, leggi d'onori, leggi d'omertà. resultante de todo este clima surgiu uma luta de poder pelo controle do negócio do álcool. Em várias localidades, os grupos irlandeses, italianos e judeus confrontavam-se com frequência. Nos finais dos anos 20, essa tensão verificou-se entre os dois mais poderosos gangues mafiosos italo-americanos de Nova York, a facção de Joe Masseria e a de Salvatore Maranzano, ficando conhecida como a Guerra Castellammarese. Em 1931, depois de a facção liderada pelo rei do crime siciliano Salvatore Maranzano ter ganho, coroou-se Capo di tutti capi, que significava o patrão de todos os patrões de Nova York, exigindo que todas as famílias lhe pagassem um tributo. Não contente com isso, estava Lucky Luciano, que o mandou matar ainda no mesmo ano. Luciano ganhou assim o poder da máfia americana e criou uma comissão que consistia em 7 chefes de famílias associadas ao crime por todo o país. A partir daí, Nova York, que entretanto se tinha tornado a capital do crime organizado, estava dividida em 5 famílias principais da máfia e estabeleceu-se que, por cada cidade em que a máfia operasse, só poderia haver uma família criminosa. O papel da comissão era mediar e controlar os desacordos ou conflitos entre famílias, assim como estabelecer ordens. Cada família tinha um voto, quer fosse Nova York, Chicago ou Buffalo. In the 1920s, the United States was reeling under the impact of prohibition. The sale of whiskey, wine, and beer was prohibited by law, but there were many willing to break that law. Gangsters took over. Crime flourished. Mobs fought each other for prime territories. There's no use arguing with this joint. Ziegler runs it himself. Step on it. And blood flowed in the streets. Hitman. That was a fine job, Tony. Remember, that's only chicken feed. You stepped into big company. To gang boss. This is the story of Scarface Tony Carmonte. His lust for power. For fancy women. Don't work too hard. I just finish up tonight. Now I play a while. His drive to be number one. Next time I catch in a place like that again, I'll kill you. You're telling me what to do? What I'm doing, fellas, is my business! Starring Paul Muni as Scarface, Ann Dvorak, George Raft, and Karen Morley. The crime scenes in this film are based on events that actually happened. Don't you know it's Valentine's Day? Monty, kill Ronaldo. Put up a fight when they try to take him and hold up on that steel board of his. Get him. By Howard Hughes, directed by Howard Hawks. Scarface. Hey, look at the monkeys there! They think you're gonna get Tony Camonte, eh? In 1920, Prohibition arrived, and a country just recovering from the war jitters fell into a new delirium. The bootlegger sprang into being. Overnight, he switched the nation's mind from battles to bottles. An evasion of the law became the new national pastime. College students, yes, even high school kids and flappers, joined the mad party, and the jazz age was born. Suddenly, frenzy reached Wall Street, and the stock market whirled to dizzy heights. Millionaires bloomed at every stage door. The nightclubs were packed with delirious, free-spending thrill hunters. Money poured into the coffers of the underworld to be fought over and stained with blood. Hijacking on the high seas became daily front-page news. Against this seething background, Warner Brothers cast electrifying James Cagney as a reckless leader of gangland. Priscilla Lane as the nightclub singer whose destiny he controls. Humphrey Bogart as Cagney's ruthless lieutenant. Gladys George as a famous queen of the hotspots. Jeffrey Lynn as the cover-up man. Put that gun away. When I get good and ready. That friendship stuff don't mean a thing to me. This guy's got enough on us to... You won't talk. He better not. You don't like the racket I'm in. You don't like the people I know, the things I do. And it's not me. It's what I stand for, all right? But I'm not going to let that stand between you and me. You want the Brooklyn Bridge? All you got to do is ask for it. If I can't buy it, I'll steal it. Say, what's this kid got on you? Oh, I don't know. Whatever it takes to get a guy like me, she's got... You're batting out of your league, Buster. You're used to traveling around with... dames like me. It had to be you. It had to be you. I wandered around, finally found somebody who could make you me two be guys think you're pretty cute. Now you listen to me. You tipped off the feds. I was running in a load last night, and they took it away from me. And you lifted it from them. You're talking through your hat. It makes a lot of noise when he eats spaghetti, too. You're cute. But not cute enough. Thank you. Cada família americana do crime tinha uma hierarquia. Havia um patrão, também chamado Don ou Padrinho, que governava sem ser questionada a sua autoridade e que recebia uma percentagem de todos os negócios da organização. A seguir, havia uma espécie de segundo patrão, geralmente escolhido pelo primeiro. É ele que o substitui em caso de ser capturado e é ele que administra ou supervisiona os negócios mais lucrativos. Depois há os consiglieri, que são pessoas de confiança do patrão. O aconselham e são mediadores de disputas. Cada um dos consiglieri controlava os caporegini, os capitães, 10 a 20 pessoas associadas com a família responsáveis pela ação, pelo cumprimento de ordens, incumbidos de tarefas várias como o homicídio. Por fim havia os soldados, aqueles que executavam os trabalhos criminosos da organização, como assaltos, assassinatos, extorsão, intimidação, etc. Tinham ainda os associados, ou seja, pessoas que não faziam parte da família, mas estavam envolvidas em atividades ilícitas, sendo necessárias para negócios. Para se integrar a família havia um ritual de lealdade em que, por exemplo, o sangue do novo membro era derramado sobre uma imagem de um santo ou segurar a foto a arder de um santo enquanto se profere o juramento de lealdade. Ter família italiana era um pré-requisito, assim como, muitas das vezes, era necessário o novato cometer um homicídio antes de entrar para a associação. Entrar para a máfia significava um comprometimento para a vida, respeitando regras. Estas eram: nunca falar com as autoridades, ser de origem italiana, nunca falar de assuntos de família a quem não fosse da máfia. Se alguém da família fosse morto, tinha de se aguardar pela decisão do patrão sobre o assunto. Não devia haver qualquer tipo de violência entre os membros, nem adultério com as mulheres dos membros da família. A cara não podia ter pilosidade crescida, bigode ou barba, e todos os meses os membros tinham de pagar um tributo ao patrão, incluindo de negócios feitos em paralelo. Noticing the days are in mine. New days, all of them gone. Nothing but blue skies from now night. It seemed all right, it was right, very right, but was it quite? Don't you know, don't you know, don't, don't, don't. Now we'll see, what can we do all day? Do today, all today. I feel so gay. Very gay, so you may. I can't help laughing. There are some things we still might do. Do you do? I don't know, do, quite a few, which I'll whisper to you. Now we'll see, you haven't told me half. Not a half, not a half. You make me laugh. You make me ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ever listen to your old pappy? Yes, pappy. And stop drinking so much. Well, I ain't doing so much drinking. Shut up, boy. You drink all day and you drink all night. And son, you know that that ain't right. Well, pappy, you just give me a chance. I can. Shut up, boy. Boy, you're looking thin as a twig. I know that. Look like to your dear old pappy you're about to blow your wig. I ain't gonna blow my wig, baby. What's the use of getting sober when you're gonna get drunk again? Old Sam done something fine when he brought back good whiskey, beer and wine. I love my whiskey and I love my gin. Every time you see me, I'm in my sin. What's the use of getting sober when you're gonna get drunk again? I went out last night about 1:30. I thought I'd hoop it up a little bit, you know, and have a little fun. I got me a 1/2 pint about 2:30. The way I was feeling, you know what I want to do. I got me a pint about 4:30. Felt so good till I went out and got me some more. I got me a 1/4 about 5:30. Boy, that was so nice, I didn't know what I did alive. So what's the use of getting sober when you're gonna get drunk again? I've been thinking, but I keep drinking. I guess I'm about to lose my mind. Em 1906, surge a primeira curta-metragem sobre a máfia, The Black Hand, realizada por Wallace McCutcheon. Acredita-se que seja o exemplo mais antigo com esta temática. Em 1902 apareceu The Musketeers of Pig Alley, realizado por David Griffith, um curto filme sobre o crime nas ruas de Nova York. Last night, buddy, I caught you kissing my wife. Don't you know I'm gonna take your life? I got the gangster blues. I've got the gangster blues. I've got the gangster blues. Boys, I am feeling mean. I'm gonna take you for an easy ride. Drop you off on the riverside. I got the gangster blues. I've got the gangster blues. I've got a gangster blues. Boys, I'm feeling mean. I'm gonna bound your mouth so you can't talk. Tie your feet so you can't walk. I got a gangster blues. I've got a gangster blues. I've got a gangster blues. Boys, I am feeling mean. You can start your screaming, but must give in. I'm gonna tear you to pieces and put you back again. I got a gangster blues. I've got a gangster blues. I've got a gangster blues. Boys, I am feeling mean. Put up your hands and reach for the sky. Won't let you down before you bat an eye. I got a gangster blues. I've got the gangster blues. I've got the gangster blues. Boys, I am feeling mean. I'm gonna bury you out on it, long forever, because I know you biting on me. I've got the gangster blues. I've got the gangster blues. I've got the gangster blues. Boys, I am feeling mean. Get the gun, Hank. What's holding him up? To the top of the world. And it blew right up in his face. Ciò che è un ricco e vedo assai e ti vuole tanto bene. daddy, mamma mia, pensaccia tu. Se te peglia lo pesce, io le isso va, isso vena, se lo pesce, manatena. Se ci ingappa la fantasia dei pesci, le avvegliuzza mia, la la riola, pesce fritta e baccalà, uè gomba, no calamara, c'ha giaccata. Second stanza. C'è una luna a mezzo mare, mamma mia, mamma rita. Figlia mia, cosa dare, mamma mia, pensaccia tu. Se te piglia lo polizia, isso va, isso viene, sembra scoppetta a manatena. Se ci ingappa la fantasia di scoppettia, figliuzza mia, la la riola, pesce fritta e baccalà, uè gomba, una scoppetta c'ha giaccata. And now for you nice ladies and gentlemen out there who don't understand the Italian language, I'd like to do two choruses in British. Lazy Mary, you better get up, she answered back, I am not evil. Lazy Mary, you better get up, we need the sheets for the table. Lazy Mary, you smoke in bed, there's only one man you should marry. My advice to you would be is to pay attention to me. You'd better marry a fireman, he'll come and go, go and come, zembala bomba manatena. Se ci ingappa la fantasia di bomberia, figliuzza mia, la la riola, pesce fritta e baccalà, uè gomba, una bombina c'è giaccata. Oh gomba, che me voglio marità, trovamma la vagliotta, che me voglio marità, trovamma la vagliotta, che me voglio marità, trovamma la vagliotta, che me voglio marità. Ehi! Love is king, when boy meets girl, here's what they say. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitarandella. When the stars make you drool, just like a pastifazool, that's amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore. That's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Vita Bella, Vita Bella. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a gay tarantella. Lucky fella. When the stars make you drool just like pasta puzzle, that's amore. When you dance down the street with the cloud at your feet, you're in love. when you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore. Em 1927 surgiu Underworld, um filme mudo realizado por Josef von Sternberg. Narra a história do gangster Bull Weed, que ajuda a reabilitar Rolls-Royce Wenzel, um advogado que se tinha tornado alcoólico. Os dois tornam-se amigos, até que Wenzel se apaixona pela namorada de Bull, Feathers McCoy. Juntamente com este problema, Bull Weed tem de enfrentar um grupo de gangsters rival, chefiado por Buck Mulligan, que quer expandir o seu território. Weed mata Mulligan e é preso e condenado à morte. Rolls-Royce elabora um plano para a sua fuga. Porém, ele e Feathers são confrontados com o dilema de fugir juntos ou deixar Bull Weed ser sentenciado. Apesar da existência de filmes mudos sobre a máfia, este género só teve a sua forma definida e durável nos anos 30. A instabilidade política e económica causada pela Grande Depressão galvanizou a subcultura do crime, destabilizando a ordem nos Estados Unidos. A carência de trabalho honesto e investimento que permitisse segurança económica refletiu-se nos filmes de gangsters, numa sociedade desiludida com o estereótipo de sonho americano. Em 1931 e 1932, produziram-se três clássicos saídos do estúdio da Warner Brothers: Little Caesar, realizado por Mervyn LeRoy, com Edward G. Robinson e Douglas Fairbanks Jr. nos papéis principais; Public Enemy, realizado por William Wellman, com James Cagney, Gene Harlow, Edward Woods, Donald Cook e Joan Blondell; e Scarface, realizado por Howard Hawks e Richard Rossen, com Paul Mooney, Anne Dvorak, Boris Karloff e George Raft, entre outros. Estes filmes mostravam a ascensão e a queda rápida do poder no submundo criminoso. Retratavam criminosos violentos na forma mais despojada que os filmes desta temática tiveram. Isto numa época em que as questões morais ainda não pressionavam os filmes para serem mais politicamente corretos. O público que sofria com a Grande Depressão identificava-se com o gangster, que trabalhou para ter o seu negócio e depois perdia tudo. Ain't got no home, no place to roam. Ain't got no home, no place to roam. I'm a lonely boy, I ain't got a home. I got a voice, I love to sing. I sing like a girl, and I sing like a frog. I'm a lonely boy, I ain't got a home. I know I'd go from rags to riches if you would only say you care. And though my pocket may be empty, I'd be a millionaire. My clothes may still be torn and tattered, but in my heart I'd be a king. Your love is all that ever mattered. It's everything. So open your arms and you'll open the door to every treasure that I'm hoping for. Hold me and kiss me and tell me you're mine evermore. Must I forever be a beggar whose golden dreams will not come true? Or will I go from rags to riches? My fate is up to you. Must I forever be a beggar whose golden dreams will not come true? Or will I go from rags to riches? My fate is up. Surgiu esta fascinação pelo gangster, também surgiu a necessidade de a combater. Scarface foi alvo de muitas críticas por ser particularmente violento e haver uma sugestão incestuosa entre irmãos do sexo oposto. Saído no pior ano da depressão, Hollywood, que não queria ver o seu lucro a desaparecer, tentou cativar o público através da exploração da sexualidade e da violência nos filmes. Este em específico pode ser interpretado como o sonho americano que correu mal. O capitalismo bateu no fundo e a proibição do álcool era um falhanço social. Os moralistas do Motion Picture Production Code, mais conhecido por Código ACE, ditaram, entre outras normas, que o filme não podia nunca mostrar simpatia pelo criminoso e os seus atos, e estes atrasaram o filme durante um ano para que este não as quebrasse. O formato original dos filmes de gangsters tinha desaparecido e agora o centro da temática eram as autoridades. Ao longo desta década, houve uma aceitação destes filmes graças às novas regras impostas. O Código ACE proibia também, por exemplo, em nome da decência e bom gosto, cenas de nudez ou licenciosidade, alusões sexuais, relações amorosas entre um negro e uma branca, ou vice-versa, ridicularização do clero, operações cirúrgicas ou nascimentos de criança. confusão política, económica e social destes anos ajudou a uma melhor compreensão das personagens criminosas dos filmes. Nesta perspectiva, o criminoso não era o mal da sociedade, mas uma criação desta. Os melhores filmes eram os que retratavam mais detalhadamente a realidade abordada, o que refletiu o interesse do público nas atividades criminais e nesta forma de vida marginal. Nos anos 40, 50 e 60, produziram-se muitos filmes de gangsters, ou com a designação de film noir, com personagens que atuam nas margens da lei. Realizadores como Raoul Walsh, John Huston, Fritz Lang, Jules Dassin, Nicholas Ray, Otto Preminger, Bretagne Windust, William Wyler, Don Siegel, Arthur Penn ou Roger Corman assinaram alguns dos clássicos do género. No ano de 1972, estreou um dos maiores clássicos desta temática, The Godfather, baseado num livro escrito por Mario Puzo, que conta detalhadamente a história de uma família fictícia da máfia entre 1945 e 1955. Seguidamente vieram as sequelas, The Godfather Part 2, em 1974, e The Godfather Part 3, em 1990, sempre com a realização de Francis Ford Coppola. Estas produções serviram também de inspiração para outros filmes como Valachi Papers, realizado por Terence Young, em 1972. Uma adaptação do livro escrito em 1969 por Peter Maas. Conta a história de Joseph Valachi, um mafioso que se tornou denunciante das atividades em que participava. Em 1974, Crazy Joe, de Carlo Lisani, documenta a ascensão e queda de um mafioso, Joseph Gallo. Em 1983, houve um remake do filme Scarface, de 1932, realizado por Brian De Palma e com argumento de Oliver Stone, o qual, apesar de não ter sido bem recebido pela crítica da altura, foi se tornando, com o tempo, um clássico inspirando filmes como King of New York, de Abel Ferrara, datado de 1990. Os anos 80 deixaram clássicos como Once Upon a Time in America, realizado por Sergio Leone, em 1984, City Heat, realizado por Richard Benjamin, em 1984, ou The Untouchables, realizado por Brian De Palma, em 1987. Mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarai con me, tu non sarai più sola. Quanto vi voglio bene, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore, forse non s'usano. Ma la canzone mia più bella sei tu, sei tu la vita. vida è per la vita non ti lascio mai più. Mamma, I miss the days when you were near to guide me. Mama, those happy days when you were here beside me. Safe in the glow of your love, sent from the heavens above. Nothing can ever replace the warmth of your tender embrace. Oh, mamma, mala canzona mia più bella sei tu. Sei tu la vita. E per la vita non ti lascio mai più. Mamma. Can one guy be? I kissed her and she kissed me. Like the fella once said, ain't that a kick in the head? The room was completely black. I hugged her and she hugged back. Like the sailor said, quote, ain't that a hole in a boat? My head keeps spinning. I go to sleep and keep grinning. If this is just the beginning, my life is gonna be beautiful. I've sunshine enough to spread. It's just like the fella said. Tell me quick, ain't love a kick in the head? Like the fella once said, ain't that a kick in the head? Like the sailor said, quote, ain't that a hole in a boat? My head keeps spinning. I go to sleep and keep grinning. If this is just to be, my life is gonna be beautiful. She's telling me we'll be wed. She's picked out a king-size bed. I couldn't feel any better or I'd be sick. Tell me quick, oh, ain't love a kick? Tell me quick, ain't love a kick in the head. Mm-hmm. Nos anos 90 surgiram vários filmes criticamente aclamados, tais como Goodfellas, realizado por Martin Scorsese em 1990, e que tinha no elenco atores como Ray Liotta, Robert De Niro ou Joe Pesci. O filme foi nomeado para 6 Oscars da Academia, tais como Melhor Filme, Melhor Realizador e Melhor Montagem. Em 1995, De Niro e Pesci juntaram-se outra vez para o filme Casino, realizado por Scorsese e também com o argumento de Nicolas Pileggi. Baseia-se na história do apostador de desporto e associado da máfia Sam Hayes Rothstein, figura de ficção inspirada em Frank Rosenthal, um gestor de casino em Las Vegas nos anos 70 e 80. Al Pacino, em 1993, protagonizou Carlitos Way, realizado por Brian De Palma, como um gangster que cumpriu 30 anos de prisão. Em 1997, o mesmo Pacino, em Donnie Brasco, realizado por Mike Newell, brilhou como mafioso ao lado de Johnny Depp, sendo este último um agente do FBI infiltrado na organização. Public Enemies, de Michael Mann, datado de 2009, versa sobre o grande criminoso dos anos 30, John Dillinger, Homer Van Meter e Babyface Nelson. Esta temática continua a deixar marca até aos dias de hoje, mas os verdadeiros conhecedores e apreciadores do género reconhecem que este teve o seu ponto alto nos anos 30, tendo nessa década algumas das suas obras de referência. Os filmes não só lançaram atores iconográficos para o estrelato, mas também nos deram a conhecer uma realidade oculta da sociedade. Este programa teve locução de Sofia Fernandes e João Soares Santos. Realização de Maria Beatriz Alves. Per combattere tutti questi fiumari. Su papà se lo zito con la zita, l'amici che li vanno a accompagnare, l'amici che li vanno a accompagnare. Ne ci sa mamma molli benedici, sapace non ci conta le denari, sapace non ci conta le denari. Ne ci sa fratica un caro amico, caro cognato tenimi la cara, caro cognato tenimi la cara. Allora tu giorni ci io la so soro, sarò come ti pare la nuova vita, sarò come ti pare la nuova vita. A 15 giorni la mamma figlia come ti pare la nuova vita, figlia come ti pare la nuova vita. Vattindi mamma ingrata non parlare, che mi donasta cuoio non volia, che mi donasta cuoio non volia. Vattindi mamma ingrata non parlare, che mi donasta cuoio non volia, che mi donasta cuoio non volia.